Espero que os amantes de rodeio que prestigiaram a Festa da Pai nesse último final de semana tenham assistido às montarias e curtido os shows na arena, tá? Pois esse ano, isso é o mais próximo que chegaremos de uma festa de peão. Foi através do pioneirismo de novo-horizontinos heróicos como Zibiase que tínhamos uma das melhores e mais tradicionais festas de peão do Brasil. Tínhamos, porque hoje, infelizmente, perdemos essa tradição. Desde 2010, quando a prefeitura passou a organizar a festa, licitações e carta-convite têm sido usado para escolher qual empresário do ramo de eventos vai promover e explorar a nossa festa do peão. O problema é que essas licitações geralmente são combinadas e, independente de quem ganha, toda a estrutura do evento vem de fora. Praticamente nada local é usado. E ao fim, todo o dinheiro arrecadado também é levado embora junto com a estrutura provisória. Esses empresários não estão errados. Eles apenas visam o lucro acima de tudo. Quem está errado, como sempre, é a administração pública, pois não se importam com as tradições culturais, não criam comissões, não promovem audiências públicas e muito menos estão preocupados com os prejuízos que essa exploração financeira causa no nosso comércio local. Se ao menos essa prática nos proporcionasse uma boa festa ou fizesse jus aos exorbitantes preços praticados, ok. Mas a cada ano a festa fica mais cara e a qualidade só piora. Ano passado foi comemorado 50 anos de Festa do Peão e 100 anos de Novo Horizonte. Todos esperavam aquela festa, mas o que foi oferecido ficou muito aquém das expectativas. Desde então, populares e profissionais do ramo de rodeio de todo o Brasil vêm pedindo a volta do português. Para quem não sabe, Antônio Carlos Cristóvão, o português, organizou a Festa do Peão por muitos anos e ficou famoso ao colocar Novo Horizonte no circuito das grandes festas populares do Brasil. Aclamado, o português lançou a campanha Volta Clube do Rodeio, alegando que essa seria a melhor e mais justa forma de não só organizar a festa, mas também restaurar o recinto e recuperar o prestígio. Era simples de resolver. A prefeitura só precisava fazer uma concessão e devolver o recinto para o português. Mas será que era isso mesmo que ele queria? Segundo a prefeitura, o português declarou não ter interesse em assumir o recinto. Seu interesse era apenas promover a festa, burlando assim o esquema de licitação. Achei estranho e resolvi checar com o próprio, que indignado me diz que não é nada disso. Acho melhor vocês mesmos ouvirem as palavras do português. Eu não sei quem te passou essas informações, mas é totalmente ao contrário. Eu não quero a festa. Eu quero o clube de rodeio de volta com o recinto. Assumo tudo como sempre assumi. Eles queriam, era só que eu fizesse a festa pro Toyota. 3 anos, né? Eles, quando me chamaram lá na prefeitura, na verdade, eles queriam que eu fizesse a festa. Eu falei, não, eu faço um esforço, eu não queria mais o rodeio, mas eu faço um esforço para trazer o clube de rodeio de volta com o recinto de volta. Aí eles troparam. Chegou na quinta-feira, o Tupi liga pro Emerson e falou, manda ele parar tudo. É coisas políticas, se arrependeram, não sei o porquê, não sei o motivo. E essa sessão de uso nunca foi para a Câmara. E o que eu quero é o clube de rodeio de volta, é Novo Horizonte fazer a festa com uma comissão de Novo Horizonte para Novo Horizonte, como sempre teve. Então, eu combinei o seguinte, eu vou fazer a sessão de uso, o projeto, para mandar para a Câmara. Eu já, meu sobrinho, ele é da AGU, ele tem uma pessoa que só mexe com sessão pública e eles vão fazer o projeto para mim. Só que eu vou querer o recinto, definitivamente, para o resto da vida, se Deus quiser, a partir do dia 1º de janeiro. Justamente para não atrapalhar, justamente porque está muito em cima, eu quero fazer uma festa como a gente sempre fez. E essa é toda a verdade, tá bom? E nós assumimos a partir do dia 1º e vamos fazer o trem acontecer, se Deus quiser. Um abraço. Na boa, eu botei mais fé na versão do português, pois cá entre nós, tá difícil acreditar nessa administração, né? E é só uma questão de bom senso. Nem mesmo os buracos que as chuvas de janeiro causaram eles conseguem consertar, quanto mais administrar uma festa dessas proporções. Recentemente, Novo Horizonte se tornou MIT, Município de Interesse Turístico, mesmo sem ter nenhum atrativo ou projeto turístico em desenvolvimento. Com o dinheiro do MIT, em vez de criarem um autêntico projeto turístico, não. Quase tudo está sendo gasto com a construção de um muro que tem a finalidade de fechar o recinto, que mesmo abandonado, ainda nos custa R$8.000 por mês. É mole, cara. Eis o dilema, se o prefeito e seus diretores já declararam que não têm capacidade de administrar o recinto, muito menos de promover a festa do peão, quais os motivos dessa resistência para que o clube de rodeio assuma? Motivos políticos, claro, né? Não precisa ser muito esperto para entender que essa concessão vai fortalecer a oposição. Por isso, já vou logo avisando. Esse ano, provavelmente, não teremos festa do peão, pois diante de tantas irregularidades administrativas, denúncias, escândalos e boicotes, nenhum empresário sério do ramo de eventos vai querer participar da licitação que está marcada para o próximo dia 13 agora. A única saída será a prefeitura bancar a festa, assim como fez em 2015, e foi um fiasco. Mas como eles vão bancar a festa se eles próprios usam sempre a mesma desculpa para justificar tudo de errado da cidade? A falta de dinheiro. Sem o animal de raça, não existe exposição. Sem disputa e sem torneio, não existe campeão. Sem boiada e sem tropa, não tem festa do peão. Uma coisa puxa a outra, vai aqui minha opinião. O malandro vira santo quando advogado é bom. Essa foi mais uma matéria falada do NH News. E de onde veio essa, tem mais. Você pode ouvir as outras matérias faladas acessando o meu blog, que se chama Blog do Gilson De Lázari. Se você quiser, também posso te enviar as matérias pelo WhatsApp. Tem o link na descrição. É só clicar lá e confirmar a mensagem. Essa matéria teve o apoio da loja Seu Estilo, roupas masculinas e femininas. A loja Seu Estilo fica localizada no Jardim São Benedito, logo acima do cemitério municipal, na rua Antônio Pedro Tomitão, 473. Curta a página da loja Seu Estilo no Facebook e fique por dentro das novidades. A produção do NH News é minha, Gilson De Lázari, e a edição é do Rogério Silva. Valeu, até a próxima. Get a blister on your thumb.